O melhor do repertório. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, nosso amor não vingou. Agora tá achando que é só chamar Kevin que eu vou. Cê quer me ver trair, meu bem? Nananina, nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Cê quer me ver trair, meu bem? Nananina, nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Cê quer me ver trair, meu bem? Você tem sim, cê quer me ver trair, meu bem. Nanani, nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sim. Meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, nosso amor não vingou. Agora tá achando que é só chamar que eu vou. Cê quer me ver trair, meu bem? Nanani, nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer me ver trair, meu bem? Nanani, nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Cê quer me ver trair, meu bem? Cê quer me ver trair, meu bem? Nananina, nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem sempre.